tá aberto, sou no talo, jeito que eu gosto. Eles acham que sabem o que sou, você sabe o que posso. Pesado no luxo, deixando os com choque confuso. Realmente não combina. Eu praticamente dormia no chão e com doação mobiliou quarto e cozinha. Falou pra minhas filhas, cês estão no céu, agradeço. Pois jamais vão saber o que é abrir a geladeira e só ver garrafa d'água. Não vão saber, enquanto depender de mim não vão saber. Vão saber o que é o melhor da vida. É isso. Inclusive eu preciso dar uma segurada, mas em tudo é preciso equilíbrio. Não que eu queira ser o melhor no que faço, mas é que só sei fazer isso. Transformei a dor em orgulho, transformei a miséria em como não me enxergam dentro do busão. Sei como me olham dentro da Mercedes. Sei quando vem pelo que sou, o que tenho. Sei quando me olham pelo ângulo deles. Nunca chegaram com porra nenhuma. Cês são um exemplo de quê? Pra tá querendo ditar a postura, como que eu devo eles fazer? Eles pedem desculpa pelas ofensas passadas. Diz que hoje é outra cabeça, eu peço desculpa. Mas não consigo me recordar de nenhuma ofensa. Opressores hipócritas, capitalistas explorando ideias socialistas. Desconfie de quem prega tal ação, mas não põe em risco a própria vida. Eu sou o pivete sonhador, sou o trabalhador, sou o cria. Eu sou um problema, eu sou tudo aquilo que eles não queriam. É tá aberto, sou no talo, jeito que eu gosto. Eles acham que sabem o que sou, você sabe o que posso. Pesado no luxo, deixando os com choque confuso. Realmente não compro. Quem vai complementar renda com a condução? Caminhava 4 horas por dia, falou pra minhas filhas, cês estão no céu, agradeça. Pois jamais vão saber o que é não ter geladeira, ver a mistura indo nessa. Não vão saber, enquanto depender de mim não vão saber. Vão viver o melhor da vida, quando me verem bem. Saiba que elas estarem melhor que eu, é questão de honra. Eles fazem questão de falar que mudei, obviamente eu sei. Sei como era essa porra, quando não tinha guiloso, não tinha ninguém. O dinheiro era molhar o cabelo antes de entrar na aula pra amenizar o volume, entende? Ninguém pode imaginar o que não viveu é quente. Podem tentar o que for, já nasci programado pro sucesso. Vários estão lá, mas jamais serão como os que veio do zero. Sua força tá dentro de si, pode ir pra independente das opiniões. Amo a volta que o mundo dá, as aparências e suas contradições. É preciso saltar o penhasco todo dia, o tempo todo. E em queda reconstruir novas asas, tá ligado? É quente, não tropece em algo atrás de você. Fiz as pazes com o passado, podem me odiar. Agora a prova que eu tô errado.